Don't leave me hanging in a city so dead. Therefore shook up, causing a stir. Every time I push up, 007. É isso aí, galera. Você acaba de ouvir a abertura de Pokémon e voltamos com a nossa programação normal. Que horas são, Zobzan? Agora deve ser umas 12 horas e 59 minutos na Austrália, mas isso não importa. Antigamente você tinha seus pais lá que ligavam a rádio só pra descobrir o horário, né? Não tinha celular, não tinha relógio de pulso, né? Não tinha relógio de pulso, é verdade. Era só relógio de bolso quando tinha, né, amigos? Não relógio solar ali, ó, oh, maravilha. Mas enfim, então sejam todos bem-vindos à Rádio Game Track, né, Excel? Muito bem-vindo, público querido. Público querido, cacete, vocês me deram um pé na bunda, tava com o Snake, eu sei. Ó, tô de olho. Pode ficar de olho aí, que na verdade você foi estudar, a galera não sabe que... Não, a galera sabe, porque tanto que falou aí, ó, não tem como não saber, amigo, só digo isso. Teve um momento ali que ele teve que estudar pra caralho, mas passou na OAB, parabéns, parabéns ao vivo aqui, né, ao vivo na Rádio Game Track. É, e agora se vier reclamação, vocês já sabem, né, vai sobrar pra quem vier reclamar. Bom, a gente vai começar aqui então a programação da rádio, né? Vamos começar primeiro com as músicas. É, normalmente quando você escuta uma rádio, você vai lá, escuta as musiquinhas e depois vem com blocos especiais, né, Excel? Exatamente, principalmente pra quem tá acostumado a ouvir rádio andando de carro aí, que não tem a capacidade de lembrar de levar CD pro carro, igual já aconteceu com algumas pessoas aí, algumas vezes. Ah, cara, é um saco escutar. É, você sair de carro, você fala, não coloquei o pendrive, não levei o CD, o MP3, aí se fode. Aí não é, porque assim, eu não posso precisar com tanta certeza assim, mas há quem me diga que no exterior compensa pela variedade de música que eles tocam nas rádios. Porque aqui no Brasil o que a gente vê, cara, é as mesmas músicas tocando 4 meses seguidas na rádio, só troca a ordem que elas estão tocando no dia. E é um absurdo, é um saco. Por isso mesmo que hoje em dia eu tenho a cultura de não assistir TV ou escutar rádio, cara, porque... Também não lê livro, não lê jornal, o Zabuz é um cara, oh, fantástico. Bom, vamos chamar aqui o Snake no meio da conversa mesmo? Então entrei, Snake, no estúdio, tá, chegou atrasado, vou descontar seu salário. Aí, cheguei, tudo bom? Aí, como vai? Tudo bem? Ó, não tem nem desculpa de trânsito. Fala logo que ficou com medinho porque eu ia participar hoje. Brigadinha, né? Na verdade, é que eu não queria ofuscar a sua estrela, tá? É. É que eu... Deixa uns 5 minutos ali pro Excel dar o showzinho dele, daí eu chego pra colocar meu lugar de volta. Olha só a intriga aqui. Ó, há votações correndo pra sair você do podcast. Você não tá nem sabendo de nada, tá querendo chegar abalando. Pode? Tá lá. Bom, mas enfim, a gente tá começando aqui a Rádio Game Track, então vamos começar com musiquinhas, né? Na verdade eu vou foder vocês porque vocês não escolheram música ainda, mas na surpresa... Não é assim, não pagou jantarzinho, não tem não tem cineminha, não tem essas tiras aí não, amigo, pode parar. Não vai chegando. É, tem que dar uma trovadinha pelo menos. Vamos fazer um esquema diferente, só pra não ficar já começando e já tocando música na sequência. Pergunta rapidão pra você aqui, Excel, que faz tempo que não participa, por que você anda jogando? Cara, eu ando jogando muito livro na parede. Nervoso. Não, mentira. Sacanagem. Ó, eu tô jogando uma minha mais nova aquisição essa semana, Pokémon Black White 2. Na verdade, eu já tinha jogado, já tinha terminado o jogo. Uhum. Mas foi por meios obscuros. Então, quando eu adquiri a minha cópia original, porque eu tenho que ter a cópia original, eu comecei a jogar novamente para terminar você o jogo. Você é corajoso, puta que pariu, cara. Pô, 60 horas de jogo lá depois. E tananana, Castle Crashers, cara. Eu comprei agora na promoção da Steam, paguei 8 pila com os DLCs. Cara, que joguinho da hora. Fazia tempo que eu não jogava um beat'em up que me animava. Ele é muito bacana, ele é muito engraçado, né? Sim, eu gostei bastante. Principalmente jogando... Eu terminei ele jogando em multiplayer, né? Até botei pra quem me segue aí no Instagram... o finalzinho. E ainda mais jogando agora com o DualShock 3, cara, olha, dá uma diferenciada. É um jogo muito da hora mesmo, gostei de jogar. E continuei jogando depois de terminar pra liberar as coisas que eu não liberei ainda, né? É, porque ele tem muita coisa. Eu quero upar alguns outros chars diferentes também pra ver e tal. Ele é um jogo que tem um New Game Plus muito, muito legal, assim, né? Tipo, você vai lá pra jogar com novos personagens, etc, né? Exatamente, cara, tem muita coisa pra liberar personagem novo e tal. Eu achei muito legal isso. E principalmente que veio dos caras do Newgrounds, né, bicho? Então, é bacana, né mesmo? É legal, tipo, essa transição de jogo flash pra, de navegador pra um jogo, né, se transformar tipo um jogo físico. Não, não um jogo físico assim, mas um jogo em si, né? Entre aspas, virar um jogo sério, né? É, porque ele não é sério. Não, é, porque os jogos em flash, assim, é aquela coisa bem casual, né, cara? Ele não... É pra aquele cara que tá no 15 minutos de intervalo dele, né? Ah, deixa eu dar uma olhada ali no Newgrounds, no Armor Games, né? Vai lá, dá uma jogadinha e vaza embora. Mas só que daí pega uma proporção tão grande, cara. E, não, o pessoal gostou, vamos levar isso a sério, então. Exatamente, principalmente o Newgrounds, bicho. Porque, eu não sei vocês, mas eu na minha oitava série entrava no Newgrounds pra jogar jogo de tunar carro. Nossa, verdade, cara. Os jogos iniciais que eram mais top no Newgrounds, eram destaque, e que começou a circular, pelo menos no meio aqui que eu convivia, eram os jogos de tunar carro, e depois eles foram lançando outros, né? É legal, assim, que tem muito jogo bacana. A gente já comentou já algumas vezes aqui no Game Track, ou no próprio Jogatina Plus, o Kingdom Rush, né, que são jogos excelentes em Tower Defense. Tem outros jogos, assim, que são muito foda. E virou uma franquia, assim, entre aspas, virou uma franquia, tanto que eles fizeram uma versão pra iPad e iOS, né? Aham. Uh-huh. É, que é muito bom. Kingdom Rush Frontiers pra iOS, né? E, cara, é muito legal, assim, eles fizeram uma expansão, eles colocaram um sistema de heróis, colocaram mais classes, assim, mais os caras alimentam, né, já que eles viram que a comunidade, tipo, abraçou o jogo bem, né, então pra continuar assim foi tranquilo, né. É, tanto que tá 2 anos como um dos top 5 do Armor, eu gosto de jogar no Armor Games, né, tá lá no top 5 direto no Armor Games, você entra lá, ele ficou, acho que, mais de 6 meses, cara, em primeiro lugar lá. Exatamente. Com a jogada. E é bacana ver surgido uma comunidade que só criava jogo em flash, uns jogos assim. Então, olha, é bem legal mesmo você ver que a cena dos videogames tá mudando. É, já tá mudando há muito tempo, né? Mas que é uma evolução muito grande você ver isso. Uhum. De site de flash pra se tornar um multiplataforma que a galera tá curtindo. Entrou em promoção na Steam porque tava vendendo bem e a galera comprando mais e tal. Isso é muito bacana. Bom, vamos aqui já pedir as músicas, né? Pra gente começar a embalar aqui. Depois a gente volta com um bloco especial. Antes disso, comerciais, né? Falar, empacotar e enviar. É. Então... Excel, qual vai ser a música selecionada pra gente começar aqui? Músicas aqui na Rádio Game Track? Cara, pra começar, olho a música de abertura do Castle Crashers. Olha só que bacana, né? E o Snake vai escolher o main team do Kingdom Rush, né? Eu tô em dúvida entre main team e o... Não, a música do mapa. Isso, é a seleção de mapa do Kingdom Rush. Eu vou escolher uma música aqui pra gente embalar também, que vai ser The Moon, do DuckTales. A gente vai, depois disso, vai ter pedidos de ouvintes também, né? E a gente volta depois com um bloco especial. E antes disso, comerciais, né? Vamos lá, galera. Falou, galera. Já voltamos. Zabuza, toca pra nós. seus lindos do Game Track. Eu queria pedir o tema de Green Hill Zone do Sonic. Falou! Galera da Rádio Game Track, aqui é o Marcos Melo Corrêa e eu tô aqui hoje para pedir a minha música, que é o meu tema preferido de Metroid, que é o tema que toca no cenário do Kraid. Solta o som, Zabuzeta. De novo, queridos gamers. Aqui quem fala é a Suzy, de novo. E eu vim pedir mais uma música na Rádio Game Track. Dessa vez vai ser Alderaan the Throne. O tema de Alderaan no MMORPG Star Wars The Old Republic. E eu ofereço a todos os fãs de Star Wars e dos jogos de Star Wars que ouvem a Rádio Game Track. Então vai lá, Zabu, taca pra minha música. Thank you. cansado da mesmice do dia a dia, de ficar ali estudando desesperadamente para sua prova e não conseguir achar mais nada para te distrair? Acessem agora mesmo o canal do Level Mais e confiram o Jogatina Plus, onde a equipe do Level Mais demonstra suas perícias nos mais diversos jogos. E voltando dos comerciais, vamos agora para um quadrinho que nós vamos apelidar agora de momento, que será o... Select Your Player, né? Seja qualquer coisa. É, na verdade, vamos fazer assim, às vezes a gente quer ressaltar alguma característica de algum jogo ou de algum personagem, e a gente não tem essa oportunidade em podcast, né? E como a gente tem um bloco especial, que a gente pode fazer qualquer coisa aqui na rádio. O programa é nosso, a gente faz o que quer. Galera, na realidade tem como a gente ressaltar assim, o Zaldo tá arrumando uma desculpinha esfarrapada só porque o programa é nosso e a gente faz o que a gente querer. O que a gente querer, muito bem. Bom, Snake, qual que vai ser o tema de hoje? Hoje vai ser qual que é o personagem mais maneiro, cara, em questão de estilo, em questão de comportamento. Mais maneiro, assim, pensado em pouco tempo, assim, eu fiz a pergunta recentemente pra galera, eles vão me responder quais são os personagens que tem qual característica. O cara que é o mais style. Mais style, de visual, assim, pode ser... De visual. Ou de personalidade, né? Às vezes a pessoa pode ser mais, tipo, um terno, mas tem aquela personalidade foda, né? Uhum. Obrigado. Obrigado. Quem chama, querido? É personagem, tá? Não é gente escrota da vida real. Então. Olha. Ô, Rolê, pô, seu amigo. Rolê. Vocês estão bem, vão tomar no cu de vocês. Tá vendo o Zap com ciúme, né, Snake? É, ficou nessa rixinha nossa aí. Ele tá. Deixa eu brincar. Cara, eu selecionei o Alucard do Castlevania, bicho. Cara, o visual dele é massa. Pô, o cara é fudido. Ele tem um visual meio de pirata, se você for analisar bem, faltando o chapéuzinho ali, né, amigo? É, se você colocar um chapéu, um tapa-olho, ele vira um pirata, né? Exatamente, ele é um vampiro fudido, cabeludão e espadachinho. O cara é da hora. É, legal que veio o Alucard do Hellsing. É, do Hellsing. Não que ele não seja maneiro, né? Cara, eu quero ressaltar que roupa dele é legal. Não tem como você não gostar de um sobretudo do século XVIII. É, isso é verdade. Você sairia na rua assim? Sairia. Mesmo com aquele babadão, assim, às vezes ele usa umas roupas e tem aquele babado, assim, no pescoço. Tenho bolas o suficiente pra isso. Bom, Snake, e você, cara? Cara, eu pensei e lembrei de um cara que... Acho que desde o Tekken 2, cara, ele é muito legal. Que é o Orang. O coreano do taekwondo, o apelão do chute, né, que nem... Peraí, com qual roupa? A roupa de motoqueiro. Bota fé. É, bota melhor fé. Roupa. A roupa do motoqueiro, cara, que eu peguei, eu fuçando esses dias, 2 anos atrás. A roupa do motoqueiro dele é um insulto aos motoqueiros, né, faltou uma tatuagemzinha e uma barba ali, amigo. É. Não, mas ele é coreano, né, cara, então eu tô falando da roupa. É verdade, cara. Acho que eu nunca vi coreano barbudo. Não existe aquele cara barbudão só, né? Não é nem Pai Mei, né? Pai Mei é chinês, no caso. Mas enfim. Eu peguei, procurando assim, né, na internet, eu achei uma imagem de alta resolução dele, cara. Eu pensei assim, nossa, 30 megas. Fui ver, cara. Eu vi que dava pra expandir, né, na tela. Ele tava lá compactado, né, pra poder visualizar inteiro, né? Aham. Uhum. Aí, dá pra expandir, né? Cara, deu pra ver os detalhes, assim, da costura, tudo. Tipo, eu quero uma calça dessa. E eu, se eu fosse magro, com certeza eu vestiria aquela roupa. Eu lembro, assim, que ele usava também, tipo, um óculos, assim. Sabe aquele óculos que tem aquele elástico, né? Aqueles óculos, tipo, aviador antigo. Ou, então, o melhor exemplo, pra quem não entende, Digimon. Não. Ah, Digimon, boa! É verdade. Sai do Digimon. E essa outra coisa que eu adoro, cara. Eu amo aquele tipo de óculos, cara. É muito foda. Eu não acho aqui. Você sairia na rua vestido daquele jeito, então, ô Snake? Eu sairia se tivesse um cabelo tão bom quanto aquele, porque o meu parece uma Scott Bright. E eu tô com um pouco de pança, então aquele colete também não ia caber. E galera, uma cena bonita, cara. Um pouco é a simplicidade da parte dele, não é pouco, não. Mediano, né? Tem jeito pior, mas... Tem. Um beijo, Rod. Ah, não, Rod já deu uma emagrecida. Ô, louco. Tá ligado, assim, que você, como você ficou ausente, né? O Snake, ele tá com uma rixa entre ele e o Rod, porque o Rod nunca convidou ele pra participar de um papo de noob. E também acho que nunca convidou você, né? Não, ele me convidou, só que eu fiz picuinha e não participei. Como assim? Foi eu. No game show lá, ele ficou de me chamar, só que eu no dia não pude ir. Nem chamado eu fui, o que você tá reclamando aí? Só tem uma pessoa com a barriga que tá, tipo, rivalizando com a do Snake e tá perigando passar, que é o Javan, né? É. Um beijo, Javan. Bom, eu vou falar o personagem que eu selecionei aqui. Também pensei bastante, mas eu fiquei na dúvida se valia a pena eu colocar ou não, que é o Iori do The King of Fighters. Cara, ele tem um visual muito bacana, cara. Bota fé. Eu tenho uma calça daquela preta, hein, só dizendo. É, você fez cosplay dele, né? Não. Não? Não, amigo. Como você tem a calça daquela lá? Eu sou uma bicha. Não, porque eu fiz... Porque o Sumitori tinha uma calça daquela, amigo, lembra? É verdade. É, né? O quê? Nada. É. Deixa quieto. Esse é muito piada interna, né? Mas enfim. É, muito piada interna. Deixa quieto. Deixa quieto, né? Mas com aquela fita no meio do joelho lá? Cara, aquela fita deve ser a parada mais arriscada do mundo. Imagina você tá correndo assim, aí você... Vou pular um cerquinho aqui. Cara, eu tinha uma teoria que ele lutava com aquela fita pra poder dar uma briga um pouco melhor, né? Que ele era tão apelado que ele amarrava as pernas pra lutar. É verdade. É a única explicação, né, cara? Não, porque... Aquilo ali. Ou é muito show-off, tá ligado? Assim, eu sou tão bom. Ou é justamente aquela coisa assim de... Não, eu vou me segurar pra não apelar tanto, entendeu? É, eu sou tão bom, que eu vou botar o cabelo cobrindo o olho e vou amarrar minhas pernas pra ver se a briga fica legal. É massa quando ele entra no Orochimod lá, né? Ele acaba, cara, ficando absurdamente maluco, cara. Ele já é um pouco retardado de cabeça, mas, cara, quando ele entra no estado lá que é possuído, cara, fica muito animal, né? Mas eu só digo uma coisa. Ele é louco, mas não o suficiente em jogar Truck Simulator. É, um beijo. Ah, não, peraí. Filho da puta. Eu comprei esse jogo, tá? Essa Mercedes. Mas o legal, cara, que do King of Fighters, todo o costume design deles é muito legal, cara. É muito bem trabalhado. É verdade. O próprio Kyo mesmo tem um visual bacana. A Mai, né? Todo mundo gosta, enfim. Não, são poucos personagens, assim, que é meio... Zoado. Que não tem nada a ver. É bem zoado, assim. Mas o resto, cara, é muito... É verdade. Muito bacana. É verdade. Não, cara, se você olhar hoje a versão do KOF 2013, né? KOF 13 lá. Cara, tá muito bacana ver os personagens que, tipo, acompanharam a série até hoje, né? Porque alguns vão acaba sendo meio, tipo, eliminado, assim. Porque, a galera não gostou, então não adianta colocar aqui. Mas os que se mantêm... É nerfado. É nerfado. Os que se manteram tradicional, então, até hoje, cara, é muito bacana ver a evolução do personagem, né? Como tem a possibilidade da nova geração. Tá um visual muito bacana, cara. Vale muito a pena. A roupa muda, mas a essência é a mesma. É muito foda. Bom, a gente vai ficar por aqui nesse bloco, né? A gente quer deixar uma pergunta pra vocês, ouvintes. Deixem nos comentários qual personagem que vocês curtem mais, assim, com um visual mais louco, bacana, assim. Ah, exatamente, galera. Manda pra nós. Só tem uma coisa que eu queria muito aprender, cara. É daquele chute do Orang, cara. É muito apelão aquilo, velho. É verdade, cara. Eu nunca mais ia andar, cara. O cara ia assim, tipo... Ah, você quer um pelo efeito? Pá, o pé na cara, tá ligado? Desloca a virilha, amigo. É isso aí. Desloca a virilha. Só que... Não, né? Vamos tocar mais uma música na sequência, mais intervalos comerciais. E a gente já volta aí com mais novidades. This was a triumph. I'm making a note here. Huge success. It's hard to overstate my satisfaction. Aperture science. We do what we must because we can. For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done and you make a neat gun for the people who are still alive. What are you doing? Stop it. Seu caralho, bom dia? Produção de jogos? Só um minuto. Vou transferir. Alô? Tudo bom? Eu também tô bom. Minha família, vai bem? Ah, então tá, manda um beijo pro Marcinho. Ô, Beres, só um pouquinho. Desculpa. Que piada você contou agora? Faltou peiteiro. Bom, desculpa aqui, desculpa que o pessoal tá no clima de Natal. Você quer um jogo instantâneo na hora? Ah, tudo bem. Por que você tá com a mão gritando viva a voz? Posso anotar suas palavras? Só um pouquinho aqui, eu já vou calar sua boca. Então, beleza então. Fala logo, senhor. Alô? Ah, você quer a palavra tubarão e a palavra balde? Nossa. Tudo bem então. Tubarão e balde é isso que a gente vai ter que fazer então. Trash. Tubarão e balde. Tá, então sim. Não, a gente pode jogar golfe no final de semana. Manda uma mensagem no Facebook mais tarde que a gente marca. Manda um beijo pra filha dele. O Zap mandou um beijo pra sua filha. A Renata é gata, ele né? Ele falou que não tem filha. Olha isso aqui. Vamos começar com essa porra. Eu esqueci de falar pra vocês quais são as palavras. Porque eu tava no telefone. Ah, não, escutou. Eu ouvi sem falar. Ele pode fazer um telefone sem fio e das palavras, ó. Não, mas não. É tupacão. Tupacão. E braude. Braudes. Ah, não. Braude e braude. Eu acho. Braude. Acho que você tem que não ser trash. Que o personagem principal tem que ser o tubarão. Não. Não. Jogo tu, com jogar com o tubarão. O personagem principal tem que ser o balde. Esse é o balde. É o balde. Por quê? Ai, que coisa. Aqui é o balde. Agora explica por que é o balde. Não. Desculpa, a gente pode se transformar. Se for tubarão com cabeça de balde. A gente pode transformar o balde num tubarão. Hã? É, o balde, a boca do balde tem a dente. É, não, tubarão, tá horrível. É um balde de mais tubarão. Não, tubarão com cabeça. É que o balde ele quer ser um aquário. Pra poder colocar um tubarão dentro, tá ligado? Aí. Todo jogo a gente tem. Os personagens tem que ter um sonho, né? Sim. Sonho é ser um tubarão. Sempre. Esse é reflexo do nosso sonho. E o game acorda as crianças. A gente não é muita esperança em algo. E o game é porta esperança. Eu tô levantando o iPhone, vocês estão gravando, tá ligado? Porta número 2, porta número 3. Macaco. Balde. Balde. Tá pegando balde. Ó, tá passando tempo. Olha, galera. Um minuto e meio, a gente. E aí, tubarão ou balde? Ah, mas do outro é o balde. Pode ser o balde. Balde é o balde. O que que seu tubarão você, é? E se o jogo for você e um cara, você monta um tubarão e você tem uma arma com um balde. Você tem que recolher coisas, tipo tirar a poluição do mar. Perfeito. Não, o tubarão é seu arma. É um jogo ecológico. É um jogo chato. Você é uma armamenta. Você dirige o tubarão. Você dirige. Não, mas é muito. Nossa, corrida de tubarão com balde. Cara, não, vamos sair do padrão. Jerry Tubarão. Jerry é seu amigo. Fosse assim, ó. É um jogo chato. Estilo, não, sabe o Power Ranger? Sabe o Power Ranger? Normalmente eram animais, né? Dessa vez os Zordon zoou. Qualquer outra entidade lá zoou eles. Aí fez um Power Ranger vermelho, entre aspas, o robô dele ser um tubarão e o azul tem um balde. Aí eles estão tentando brigar pra se encaixar. Nossa, cara. É o way too much, né? Resumiu a situação do New Game pra fazer o jogo. Não, o Zabuza deu uma temporada no Japão, não tava sabendo. Porque só pode ter vindo no Japão. Eu gosto da ideia de ter um Power Rangers. Que é sobre tubarões. Não, mas já tem um Power Rangers. A gente já tem um jogo perfeito, assim. Perfeito! E eles montam um robô balde. Por que não pode fazer uma corrida? A gente já fez uma parada assim, que é o uma China. Uma corrida de China, que é uma parada. Tá, mas... Sentai. Sentai. O tubarão é careca. Não. Perfeito. Quem pegou essa... E corrida de tubarão. Não, só um balde. Você imagina... Nossa! Cara em cima de um tubarão. Já sei, ó. É que assim, ó... Corridas de tubarões dentro de um balde? É que assim, o KFC tem um tubarão com ente. Agora, em vez de fazer num balde, é tubarão no balde. É um... É um jogo, se for uma corrida de tubarões, o balde pode ser uma das armas. Tipo assim, como se fosse um Mario Kart. Não, tudo acontece dentro do balde. Por que o tubarão vai usar um balde? Tudo acontece dentro do balde. Foda-se, é tipo Kombi. Não, foda-se. Cara, é um balde que você joga na cabeça do adversário, cara, já sei. É um tubarão guerreiro que usa o balde como elmo. Tá ligado? Qual aquele filme de anime que a gente assistiu de corrida lá? Aquele, tô ligado. Qual é o nome? Aquele, tô ligado. Red Line, né? Red Line. Aí o mundo é dentro do balde, aí você tem que fazer a corrida com outros corredores tubarões que existem no mundo. Não, não gostei. É tipo uma convenção de balde. Eu acho que os mundos são os baldes. Em busca do maior tesouro do mundo. Os baldes d'água, com água. Não, é o tubarão que viveu a vida dele inteira achando que ele tava no mar, que ele tava dentro de um balde, na verdade. Um balde gigantesco. É. Nossa, aí você... Só na verdade... Ó, viu? Do game... Eu acho que a companhia que está retirando os animais do mar... Mas precisa ser um balde, sabe? Um balde. Aquele balde. Acho que tem que ser uma pira bem infantil, tá ligado? Sim. E se balde for careca? Tipo, Rayman, tá ligado? Se a gente traduzir balde for careca, o tubarão for careca. Não. Já fiz uma piada. Tem que ser tipo um dinner... Um dinner dash? Daí é tipo assim, tá ligado com UFC? Sim. Tem eu, tipo, o SFC. Que é de tubarões. Por que você faz tubarões? Sim, é o que eu falei agora, pô. Tubarões do balde. Por que a gente só faz comida? Não, não. Se fosse fazer um restaurante, talvez, né? Mas não. Por que a gente coloca comida em tudo? Eu não sei, ele colocou... Eu acho que tem que ser, tipo, um tubarão todo descolado, tipo um Crash. Tá ligado? Boa. Os mundos são os baldes. É boa, que... boa. Começa a layer dos baldes. Assim, ó, ele tem que morder, ele tem que morder o máximo de membros possível de outras pessoas no caminho lá que ele pode ir. Pra encher o balde de membros de pessoas mordidas. Eu acho que você tem que ser muito. Boa, boa, boa! Porque assim, igual você já mandou um pulo agora. Eu mandei uma vez aí. Qual o objetivo do fada? Javão pentelho. Qual o objetivo da fase do Crash Tubarão? É você comer os caras e juntar muita comida pra levar depois pra volta pra sua mãe. Tubarão no final da casa. Pode ser uma baleia. Você pega várias comidas. É uma baleia e daí você coloca ele assim. É o tubarão do barulho, né? É o tubarão. Pois é, tipo assim, ó. Aí vai ter um mergulhador assim, ó. E você passa, morde ele e fica um pedacinho. Sacou? É, e daí você coloca no balde. Sabe que são tubarão versão com comic, não, tipo mas Rayman. É isso. Aí é tipo, é o tubarão mega sagrado. Porque você mordeu uma pessoa que tem pedaços aí. É tipo, é tudo felizinho assim, mata as pessoas e traz pra... Mãe, eu trouxe a comida de hoje. A mãe dele tá na cadeira assim. Ela não fala nada, ele só deixa a comida e vai pegar de novo, sabe? Aí quando você fala do boss, tipo, ele fala assim: nossa, hoje o dia foi horrível, mãe. Conheci um cara que tinha um arpão gigante. A mãe dele só de mosca em volta. A mãe dele, a mãe dele deu uma pedra. Tem que ser apenas assim, pra ficar bem infantil. Ah, são os bichinhos que são, sei lá, tipo, cebolas com um bracinho. Aí ele, tipo assim, não precisa ser cebola, tá ligado? Não, pensa. Aí ele anda, tá ligado? Ele tem tipo perna, ele não tem. Ele é humanoide, tá ligado? É, ele tem tênis, tá ligado? Sim. Aí ele anda, aí os bichinhos, ele come a cabeça que é uma cebola e joga no baldinho dele. Tem que ser infantil. Eu acho que pode ser infantil com sangue. Não. Ele é o tutubarão. Ah, você quer misturar isso? Sabe no Explosion Man, quando você passa tipo mata o cientista, fica tipo só um pedaço de carne assim? Tipo isso, sacou? E aí você tem um balde que é amarrado nas suas costas. A sua habilidade é o quê? Tipo, você morde pra frente? Nossa, eu acabei tipo o Rayman, vai. Acabei de pensar no ITS dentro de tipo um balde. Tipo o Rayman, acho que vale a pena. O Rayman? Não, você vai dar uma porradinha no balde. Dentro de um balde. Jogo plataforma, assim, side-scroller. Ah, eu não sei se eu prefiro um jogo de costas, assim. Não, side-scroller. Side-scroller. Eu faria um Double Dragon, estilo assim, você joga de duas. Isso! Um shark, alguma coisa, é tubarão e o outro. O tubarão martelo. Ele é o golfinho, o outro. Ele... Não, de duas chimpanzés pela cabeça. Um, assim, ó. Tubarão martelo e outro um tubarão. Tubarão assassino lá. É. Tubarão branco. O tubarão martelo ele tem pau. É. Sim. É um martelo. O formato vem da cabeça é um martelo. Tubarão martelo. Tubarão. Ele faz tipo lariado, só que assim de pé, assim com. É, não, o tubarão martelo é meu boboca. Tem que ter mais personagens. Boboca. Ele é meu boboca. Tem um olho pro lado assim, e um simbabe. Não, é um pinheirão com vários personagens. Pode ter 4 pessoas daí. É, não. Quatro. O tubarão martelo vai ter um lado, porque você vai estudar com o outro. Você vai ficar caindo assim, tá ligado? É o tubarão martelo. Foi 8 minutos. Tubarão martelo. Tubarão serrote. Não, tá ali. Tubarão serrote. É o tubarão chave de fenda. Não, ele ia ser legal. Isso, gostei disso. Tubarão serrote, tubarão tesoura. Tesoura? Não, isso é coisa de construção. Vai ficar meio escroto. É. Isso, é. Nossa, que horrível. Não, é coisa de construção. Cadê? Eu tenho sua habilidade especial. Aí é tubarão, curadeira. É assim, não adianta só bater no cara. Tem que catar lá e encher no balde também as paradas. Como é que fica o balde? Ele anda? Não, eu acho que pode ficar amarrado nas costas. É, pode ficar. Aí ele morde, costa pra trás. O balde é tipo o chão da Dora aventureira. Não, isso. Não, tá ligado que ele tem uma tubaína nas costas? Eu esqueci o nome. Eu esqueci com tubaína. Tubaína. Qual é o nome? O que o tubarão tem nas costas? Que parece que é uma barbatana? Isso, uma barbatana. Alson tubaína. Alson tubaína. Ó, eu lembro de. Qual que é o nome? Barbatana. Barbatana como tubaína, tá? Tubaína. Tubaína. Tupi-guarani. A tubaína dele, ele coloca em cima da barbatana. Pera, tem pessoas se levantando agora. Vai, pode rolar. Pode rolar, ok. É porque a gente perdeu com o nome. Dá 27 minutos, pera. Não, tudo bem, então a gente perdeu. Tá bem, 8 minutos. Por que a gente perdeu? Não, 8, pô. Por que acabou o tempo? Tá, a gente pode fazer pro partido de pé. Então, aí. Alguém tá mandando pro partido de pé? Não, calma, acabou a luz aqui no e-mail. Dá pra ver aí. Aqui no e-mail? Acabou a luz aqui no e-mail? Isso. Que. Alguém deixou o e-mail fora da tomada, hein? Pronto, Lucas, falou lá com o senhor economista lá pra ler a luz? Tem, em vez da barbatana tubaína, ele coloca o balde atrás, segura a tubaína barbatana, segura o balde. Tubatana, sim. Tubatana. É. Qual vai ser o nome do balde? Nossa, tubaína. Não, o balde é tubatana. Agora eu entendi, tubaína, tubarão. Não precisa do balde. Tubatana. Tubatana. Tubatana pra mim pode já ser o nome do jogo. Tubatana. Boa. Que é muito percussivo. Tubatana. Essa já é a música, já, tá ligado? Tubatana. Oh yeah. É tambor. É tipo camonga, tá ligado? É bongo, tá ligado? Sim, sim. Tá. E as fases vão ser obrigatoriamente no mar? Não. Não. Você na rua, na casa do Alfredo, mas vai ter os portugueses nesse jogo. Tem português. Faz portugueses. Português, olha, pois. Tá. Então ele é tipo Double Dragon, né? Vai indo pro lado, tem setinha de go. Sim. Então ele é um beater up. É um beater up. Ah, podia ser o mundo todo no fundo do mar. Eu acho que é um vários cenários do fundo do mar. É tipo o Bob Esponja. Mundo do Bob Esponja. É, eu não gosto muito de ser um beater up, eu prefiro que seja tipo um Rayman, assim, então. Você falou beater up, cara. Não, eu acho que o Rayman é um beater up. Não, mas eu acho que tinha que ser mais beater up. É o Adventure. É porque daí você vai porrada. É, beater up ainda. Porque pra jogar de 4 fica legal. Pra jogar com 4 pessoas fica legal. Eu quero ser o Crash. É, isso. Beater up é uma coisa esquecida. Então esse jogo vai ser exclusivo pra PC, eu acho. Indie, assim. Não. É, porque não. Pra, tem que ser então ser lançado no Xbox Online. Vai ser lançado no Xbox Online. Não, para. Tem que ser no Xbox Online, tipo PSN, Live, Xbox Online. Sim. Torrent. O que ele vai coletando? É qualquer bicho? É. Como é que é? Tá, mas vamos na história. Não, tem história. Não, mas calma, não tem muita história. Não, tem que. A história é que eles são todos irmãos e estão tá procurando comida pra mãe dele. É, pra mãe dele. Mas essa vai ser a parte completa. Só que a mãe dele é uma baleia morta. Só que você nunca vê no final. É uma baleia morta. Baleia morta. É triste, é tipo assim. Não, tá ligado? Vai ter história de gente vai se matar depois. É uma caveira, é só a caveira da baleia. Eles vão. Eles conversam com ela, tá ligado? Só descobre final. É, e o jogo daí vai ter muita coisa. Não, é porque todo final de fase, mas aí só eles vão score. A IGN pode pôr a câmera, não mostra pra ela, só mostra eles de frente. Mãe, chegamos, aí joga as paradas. Sim, só que não mostra ela, só mostra só a silhueta, sim. A IGN pode pôr meu pau. E nem só mostra os dentes dela, parece que ela tá sorrindo. Não, é que às vezes passa uma corrente marítima e muda o jeito da boca dela. Sim, Kotaku, vem cá cheirar minha bola. Fica mexendo a mandíbula, assim, ó. É, a corrente marítima fica mexendo a mandíbula. Mexe a mandíbula, você fica achando que ela tá falando. É, nossa. Fechou. Pô, eu ia me matar se tivesse esse jogo. Outra coisa assim, dá pra definir o. E quem é o chefão, assim? Tem que ter chefes. Vamos lá. Tem vários chefes. Chefs. Tem que ter um peixe espada. Um tem que ser uma empilhadeira. Tem que ter alguém com isso. Tem que ser uma empilhadeira. Por que uma empilhadeira? É uma empilhadeira, cara. Não. Por que uma empilhadeira? É uma empilhadeira, cara. Tubarão e empilhadeira. Sim. Empilhadeira. Quais são os nomes dos quatro tubarões, irmão? Johnny, Jeff, Ralph e Christian. Não. Sabe por que tem empilhadeira? Porque assim, eles são tesouras. Empilhadeira é muita coisa de material de... Na inglesa, misturar coisas aquáticas com coisas de material de construção. Isso. Mas uma escada rolando. Vamos fazer uma coisa assim. Tem que ter, tem que seguir. Tem que ser uma homenagem a alguma coisa assim. Nome de compositores, o nome de... Arquiteto. Van Gogh. Fala o nome de arquiteto ali. Niemeyer. Fala os nomes de arquiteto aí, eu tô te esperando. Não, vou falar os nomes. Otelmeyer. Old Matter. Vamos fazer assim, ó. Vamos fazer assim. Atores da Globo. Países da Europa. Um deles tem que chamar o Faustão. Pentei. Suíça. Não, vamos nos mares de países litorâneos lá. Pra quem entendeu. Boa! Ué, eu tô imaginando um Rampage. Pra quem entendeu. Obrigado, que você destrói os prédios. Hã? O Rampage de 18 prédios? Quer mudar o sistema? Presta atenção, tá, tem que ser em mares de países da Europa. Marcinho ligou pra cada um dos nomes. Cinco chefes. Cinco chefes. Vai ser um... A empilhadeira. Empilhadeira portuguesa, porque lá... Ora, pois, foi empilhar essas caixas. Essas caixas. Tem que ser uma bigorna. Bigorna francesa. O que a bigorna faz? Ela só cai. A francesa o quê? Era um monte. A francesa tem uma... Ela cai assim, ó, sai no outro lado. Porque... Sim. Olha aí, vou cair isso. Mas agora aqui, tipo, ela cai, chega a mudar o eixo da terra, ela volta, tá ligado? Nossa, mas por que a bigorna é francesa? Ela tem um bigode francês. Porque ela é um bigorna. É, corno. Bigorde! É, quem lembra. Não, não, você tem que ser bigorde! O nome dele é Bigorde! Pronto! Bigorde é bigorde! O próximo país que tem ali, ele tá. Bigorde é bigorde! Itália! Itália o quê? Itália vai ser uma bota de. Sabe bota de segurança que tem bico de ferro? É o pensador que joga bota não, de ferro! Não, tem que ser bota de linha! Bota de linha! Botina, tudo bem! É pilhadeira, bigorna, que é material de segurança. Entendi! E o próximo? Bigorna, material! Ó, em casa, quando fiz obra, eu gastei muito dinheiro com bigorna, cara. Bigordes. Bigordes. Real dos bigordes. A brilhadeira, a bigorna. A bota com... A botina, botina então, com dois T's e dois N's. Mas é porque a bota é tá, depois que o pescador se pega sem querer, então é um pescador que vem na bota de volta. Não, o pescador é o último chefe, tá ligado? Sim. Não, em vez não, tem que ser a bola de não, o bota não pode estar no anzol do pescador. O último chefe é um jeito. É uma bota com anzol. É, então, uma bota... Se eu tô falando, uma bota com anzol, uma vara de pesca, então dando porrada em você, dando pesado na tua não, cara. Não precisa assim. Necessariamente ter... O último boss tem que ser um cara, que é um construtor e um pescador ao mesmo tempo. Nossa, hein? Esse cara é foda, hein? Nossa! De terno e... Tipo de merda. Não, de terno aqui. O engenheiro de pesca. Calça embaixo com os havaianos. E é o Faustão. Não, não. Um engenheiro o Zé Maier, tá ligado? Ele é português, ele é o push, push. Não, pera, falta dois boss aí, pra isso. Vamos lá, falta pouco tempo, hein? Falta 3 minutos. Tá, é... A Serra Elétrica. Não, é. Embaixo d'água. Sim. Ah, porra. Tem uma escavadeira? A gente tá falando de brilhadeira. Tá. Isso. Tem uma bigorde. Essa é a elétrica americana. Não, o Jason. Não, essa é a elétrica grega. Porque ela é mais Europa. Por que ela é grega? Porque ela é grega. Ela é peluda. Ela tem um pelo. Ela é muito peluda. Em vez de ser, ela tem... E o primeiro chefe, na verdade, é um carrinho inglês. Só que ele anda só na mão inglesa, tá ligado? Ele tem a chave inglesa. A chave inglesa? Perfeito. É o quarto, e daí o quinto não é o último boss ainda. Não. O último boss quinto é um outro tubarão. Isso. Mas ele é o tubarão chave inglesa. Por isso que ele tem a chave inglesa, tem que ser um tubarão. Tubarão chave inglesa. Ah, então tá. Esse seria o último mestre? Sim, isso. Último mestre. Tá, que é o que, é o único que sabe que a mãe não existe, ele vazou, tá ligado? É, deu no final e falou assim... Ah, de qual que é o irmão? Falta um. Irmão bastardo. Falta um? Falta um. Não, ele é o pai, tá ligado? Tu tem o espanhol? Não. Outra pira com pai, filho, não. O espanhol prévio. Não sei, espanhol o quê? Nossa, praga, né? Vou chegar de praga. Por isso que é o prego. Meu Deus do céu. Praga. Porra, espanhol é uma pedra. É uma furadeira. Furadeira ali, ó. Só que forma de... Não. De quê? De chifre de touro. Assim. Cara, a gente tem um minuto. É um alicate, Tá, alicate, beleza. Tá, alicate. Música. Tá, música do chifre. A música é o... Por que alicate em espanhol? Alicate. Não, daí é igualzinho, Crash. Ah, não é o alicate. É com dois L's o alicate. Tem que ser música, tá ligado? A música, sei lá, a música da água do Hong Kong. Não, aquela é muito triste, não. Tem que ser músicas agitadas e engraçadas. Tá? Tipo Máscara, a música estilo Máscara. Não, é isso. Você deve ter um rapzinho. É, um rapzinho aqui. É, tipo jazz. Não, eu acho que tem que misturar esse negócio de música africana com... Não, música africana com jazz. Jazz. E soul, e soul. E música black, negra. E abertura. Abertura do jogo, eles dançando, tipo chapeuzinhos. Chapeuzinhos. Não, chapeuzinhos. Chapeuzinhos. Nome do jogo, Tubatana? Tubatana. Tubatana. Dois pontos. Tubatana. Não, dois pontos. Não, tá bom. Tubatana já tá bom. Tubatana não, cara. Não, Tubatana. Porque a gente tem que criar uma franquia disso aí, cara. Tubatana. Tem que ser dois pontos ou alguma coisa. Tubatana 2, Tubatana 3. Mother's Deck. Tubatana 2, dois pontos. Tubatana, Rise of the... Ferramentas em inglês. Tools. Of the tools. É, Rise of the tools. Pô, Tubatus seria bom, né? Tubatus. Tubatus. Tubatus 1. Tubatus, tá legal. Tubatus. Tubatus. Tubatus Oranges. A gente vai virar uma barragem por essa ideia. Cara, vai ter parque assim na... Não vai. Vai ter parque. Vai ter baleia morta no parque. Vai ter tudo dizendo Tubatus, tá ligado? Pega it up, cara. Pronto, galera, já deu tempo aí? Já okay. Deu? Nossa, eu peidei de felicidade. Eu vou ligar pro Marcinho de novo. Então, enviar pra ele pelo Facebook o documento X. Vai sair pra quê? Ah, vai, não sei. Ah, tem que sair pra Steam. Tem que sair pra porra toda, não, celular. É. Tem que virar febre essa porra. Sim, tem que sair pra tudo. Tem que ser com camisa. Tem que ser com o computador da Xuxa. Isso. Já tem que ser parque de diversão. Já tem que mandar fazer vários brinquedos. Controle especial. É. Skylanders. Tipo, chupa Skylanders. Faltou. Chupa Skylanders. O nome dos personagens? É, eu falei, tem que ser um nome tipo. É, tipo, pintores, né? A gente seria o quê? Baseado em quê? Músicos? Não. Não, é. Construção. Pô, Not Breaking the Wall. Tem que ser cada um personagem. Uma pessoa do Pink Floyd. Aham, beleza. Verbos de construir, tipo. Não. De quebrar, parada, de apertar. Quebra, quebra. Rosca rosa, não. Rosca rosca. Não. Rosca rosca. Todos seria as killers. Rosca rosca. Será todos eles, você sabe todos eles, né? Tem todos seria as killers do mundo. Tá. Jesus, órfãos famosos. Órfãos famosos. Batman. Não, pode ser Bruce. Tá vendo? Perfeito. Bruce Clark. Hal. Peter, pronto. Boa, isso. Aí Peter. Depois a gente... Tá, mas não se Hal, manda lá pro Marcinho. O Clark é mais B10, cara. Clark é o principal. Não. E ele é um tubarão preto, tá ligado? Clark é vermelho, se fosse tipo... Ele é um liga na parada. Não, o Hal é o... Pode crer. Ele é um tubarão martelo. É, o tubarão martelo. E o aqui, o outro aqui. É, o outro fica caindo. É, olha. Se mostra a câmera. Se ele fala... Bloco de discutir o que teve de recentemente no mundo dos jogos, né? O que teve de recente, querido? De recentemente é foda. De recente, né? minha dislexia é foda. É, mas o que teve de recente... Ultimamente, recentemente, hoje em dia, nos tempos modernos de hoje... Atuais. Atuais, né? E atuais. Teve aqui no Brasil, o primeiro... Acho que... Não sei se foi o primeiro Campeonato Brasileiro de LoL, mas eu acho que foi uma das edições mais importantes do Campeonato Brasileiro de League of Legends, né? Que, por mais que a gente não curte tanto esse MOBA em 3D, apesar do Astronauts estar aí na nossa vida, né? Cara, foi muito gostoso de acompanhar. É muito bacana assistir as partidas, né? Eles têm que acompanhar bastante e até baixar o jogo, né? Eu acompanhei, cara, a semifinal e a final. Que eu acho que da semifinal eu vi entre a Nex e a CNB. Uhum. E a final entre a CNB e a PEN. E, cara, eu olhei aquilo lá, eu... Mano, é muito legal isso daí, cara. E, tipo, eu comprei a briga dos caras, assim. É. Não, sabe o que é interessante, assim, ó? Pra gente... Sabe o que é interessante? Nada. Sabe o que é interessante a gente falar a respeito disso, assim? É falar mesmo desse crescimento do esportes aqui no Brasil, né? Tava rolando no mesmo final de semana também as classificatórias aqui do StarCraft, né? E também o Campeonato Brasileiro de LoL, né? Tipo, muita coisa acontecendo nesse cenário aqui no Brasil, cara. Que até um tempo atrás aí não tinha nada, né? É verdade. Pelo menos aqui, meus amigos e tal, vejo, eles mesmos já montaram times de esportes e tal, estão treinando, tentando chegar a nível competitivo, né? Treinando sempre que possível, assim. É um negócio bem legal, porque antes a gente só achava essas coisas fora. Tanto que na Steam, pra quem tem Dota 2, agora quando teve as promoções, eu não sei se ainda tá continuando porque eu não tô por dentro, galera. Uhum. Então desculpa aí a falta de informação. Mas no Compendium tinha uma coleção de cartinhas que você ganhava conforme você jogava pra poder completar os times de esportes internacionais, os mais conhecidos, e ganhar mais itens pra você botar nos personagens de Dota 2. Eu achei bem bacana, assim, ver a comunidade crescendo desse jeito, e por mais que tenha aquela rixa de, ah, eu jogo isso, você não joga isso, você joga aquele outro, ah, que ridículo você. Eu acho, assim, pelo que eu acompanho como leigo, que grande parte disso se deve ao LoL. Ao LoL, né? Trouxe muito dessa realidade dos times de esportes pro Brasil, ainda que indiretamente influenciou um pouco dos outros jogos também. Os no estilo, como o ROM, que agora tá entrando em falência e vai falir, essa porra, certeza. Tomara que não vai. E o Dota 2. Como também é o de StarCraft, que veio na mesma onda, viu que o mercado tava aberto para isso e começou a fazer também essa grande campanha e incentivar, né? Então é bem legal ver esse cenário florescendo dessa forma aqui no país. Só uma nota, acho que foi ano passado mesmo que teve o campeonato. Pra você ver, assim, a diferença... Não sei se é questão de público, se era ainda parte da cultura que estava ainda se formando, mas acho que foi ano passado que teve também campeonato de StarCraft, e eu tava vendo imagem, cara, daquilo lá, fotos, assim, do evento. Tipo, é um lugar muito maneiro, cara, banners, assim, espetaculares, o palco onde eles estavam, assim, no local, assim, era muito bem posicionado, e a plateia era 15 caras, entendeu? Uhum. E você vê agora esse campeonato, que foi o quê? Uma semana atrás da data dessa gravação, eles lotaram um centro de convenções, fizeram um streaming pra sabe Deus quanta gente, cara. Foi muita gente, muito legal, muita, né, gente acompanhando. Em menos de um ano, cara, você tem essa diferença de público. Muito legal esse mercado crescente aqui. Não, é interessante, assim, tipo, que a Riot, que é a desenvolvedora do League of Legends, né? Ela tá abraçando o público brasileiro de tal forma, assim, que, tipo, a gente viu que a atenção foi muito bacana, né? Teve, tipo, os streams lá com mais de 100 mil pessoas acompanhando. Isso só de coisa brasileira, né? Essa visão que a gente teve aqui no Brasil, assim, tipo, dos times jogando, muita gente já virou, tipo, de fora, assim, do Brasil, né? Estão olhando os brasileiros já com outros olhos, né? Antigamente você fala, putz, esse cara ali é o quê, né? Nem vou me incomodar. Aí, já tá a PEN, né, que ganhou o Campeonato Brasileiro de LoL nesse último final de semana, eles vão lá disputar uma vaga lá na Gamescom, na Alemanha, pra se ela consegue se classificar pro Mundial de LoL, né, cara? Pô, é muito bacana, né, cara? É muito legal. Você vê como que esse cenário cresce, né? A galera fala, putz, eu não curto MOBA, né? Acho um saco. Cara, mas isso automaticamente, por mais que você não curta, mas isso, tipo, o pessoal vai dando mais crédito pra videogame, né? Exatamente. Eu mesmo não curto, galera. Eu não curto, não gosto. Meus amigos têm, quando eles se juntam pra fazer stream, pra assistir stream e tal, eu sento lá e assisto com eles enquanto eu tô fazendo outra coisa, mas porque eu tô com a galera. Mas eventualmente eu paro e dou uma prestação no que tá acontecendo. E por mais que eu não goste, assim, de pegar e jogar, cara, é legal ver isso com o respaldo geral do universo de videogames, igual o Zabu falou. Sim. Porque é uma coisa que desperta a atenção estrangeira no mercado nacional de games e traz outras promoções pra cá. Como foi o caso do lançamento de Diablo 3 e dos de WoW também, né, cara? Aham, uhum, foi muito bacana. Uma coisa assim que eu tenho que, tipo, compartilhar aqui com vocês é que eu fui na você última... É viado, gente. Isso é normal. Que merda. Bom, eu que assim, na última BGS que eu fui, né, que foi em São Paulo, últimos teve... Beijos, últimos beijos, né? Última BGS, Brasil Game Show, que teve em São Paulo, né? Teve campeonato de LoL por lá, cara. Foi muito bacana acompanhar ao vivo. E na Campus Party, a última Campus Party que eu participei também, teve campeonato de StarCraft, cara. É muito bacana mesmo ver como que... Tipo, é gostoso de você ir lá assistir. Por mais que fala, putz, eu não entendo nada do jogo, cara. Mas a galera narrando ali vai te dando aquela orientação e você vai entendendo mais ou menos. E, cara, não. O que que é a narração dos caras? Os caras mandam muito bem. Galvão Bueno, vai embora. Por favor, cara, sai Galvão Bueno aí. Nunca mais participe de narração, né? Todo mundo te odeia. Ah, por favor, cara. Bando de piazão ali. Bando de nerd narrando, cara. Dando explicação muito melhor, cara. Um nível, assim, de profissionalismo que eu peraí pensei. Cara, ele passou 15 minutos jogando... 15 minutos, entre aspas, né? Ele passou um ano jogando League of Legends lá. E o cara se profissionalizou como narrador de LoL. Vai entender, eu quero uma pessoa dessa também. Ali, e um deles ali, ele também é narrador de StarCraft, cara. Então ele manja bastante, o Gruntar, eu adoro a narração dele, eu acho muito foda, assim, tá de parabéns. Mas, cara, é muita discussão pra pouco bloco, né? Exatamente. Mas, assim, a gente deixa nosso respaldo aqui a respeito desse assunto, né? Porque é um assunto... Nosso respawn, a gente vai nascer aqui de novo. Vai nascer de novo aqui. Nosso assunto a respeito disso, né? Que é o que a gente gosta de falar, os joguinhos e muito mais, né? Excel, agora eu vou te dar uma quest, que é escolher a música que vai acabar esse bloco e depois a gente vai ter intervalos comerciais. Qual que vai ser a música que vai acabar esse bloco? Amadeus do Bros, vai lá. Filha da puta. Eu vou escolher, então, a música tema de Castlevania em homenagem ao meu personagem do Select the Player. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, a música tema do Castlevania. Pensa num noob, multiplica ele por 10, agora você bota duas cabeças nele, conseguiu imaginar? Então, cara, ouve o papo de noob. Papo de noob, terceira temporada, com Madruga Jackson, o Titi. Vamos encerrando aqui nossa programação da Rádio Game Track, né, Excel? Oh, que pena, está acabando. tá acabando, mas teve muita coisa bacana aí, de blocos, né? Cheio de novidades aí também. É, não novidades contínuas, mas novidades assim na nossa rádio Game Track. E música, muita música bacana, né? Exatamente, diversas novidades. Olha, tá ficando show de bola. Inclusive a melhor de todas, né, cara? Que eu volto a ser fixo e que o Snake vai pular. Eu acho que não, acho que vai ficar os dois, hein? Ah, aí você sabe que vai dar treta. Eu quero ver o circo pegando fogo. Ai, tá treta. É. Então, pra quem não sabe, o Excel ele voltou porque recentemente ele passou no, na prova da OAB. Agora ele é praticamente... Só falta um semestre pra encerrar, né, o curso de Direito, mas ele já tá com TCC entregue, um monte de coisa entregue. Já, é, na verdade, é só mamar na mamadeira, né? Só alegria, amigo, só alegria. Então, se acostume de novo à minha presença, pessoas, porque agora a gravação é de boa. Lembrando, pessoal, né, que quando estiver rolando o Blog Verso, né, a gente vai estar intercalando os episódios do Blog Verso com formato de rádio, que é mais rápido, mais prático, né? E a gente faz nesse formato. Mas quando a gente voltar à normalidade, a gente vai ter menos programa de rádio, mas vai voltar com bastante programa mais temáticos, como a gente está fazendo anteriormente. Exatamente. A gente sai do ritmo de férias e entra no nosso ritmo normal de trabalho, que é o que todos já conhecem, já estão acostumados. Mas não abandonaremos totalmente os formatos que adotamos nas férias. Veja bem, gente, para dar aquela diferenciada no nosso ritmo. Beleza, galera? É isso aí. E a gente tem que dizer assim que é um momento pra gente, às vezes, falar sobre uma notícia, falar sobre um tema específico que no Game Track não tem possibilidade. Exatamente. Trazer a vocês uma informação ou alguma experiência diferente que não se encaixaria no nosso formato tradicional de Game Track, uhum, por experiências próprias, como em episódios anteriores tentamos encaixar algumas coisas e não deram certo. A gente já tentou várias coisas, o pessoal não sabe, a gente já teve um programa que a gente perdeu, né? Mas enfim... Exatamente. Tem um tal de Mario Kart que é meio amaldiçoado, não rola podcast sobre ele. Gravamos duas a três vezes quase, né? E a gente perdeu. Que sumiram do mapa, simplesmente. Sumiram. Bom, vamos aqui passar os recadinhos pra gente encerrar o programa, né? Como a gente não teve um feedback tão direcionado ao que foi abordado no Game Track 72, né? Vamos só passar os recados aqui pra fechar o formato de rádio aqui, né? Bom, o primeiro recado que eu posso passar pra vocês: se inscreva no nosso canal do YouTube do Level Mais, né? Lá tem novidades toda semana, muita coisa legal. Tem o Jogatina Plus, tem o do Fundo Console, tem o Incrível Nautas, tem bastante conteúdo lá. E a gente vai também trazer uma novidade. Aonde, Excel? No Twitch TV, é isso aí? Opa, eu ouvi Twitch TV, procede, amigo. Procede. Oh, Level Mais Twitch TV. Olha, é só amor, só alegria. Level Mais cada vez ali mais perto de vocês no dia a dia cotidiano, a cada segundo da sua vida. Isso aí. E em breve a gente vai ter, então, duas vezes por semana, a gente jogando qualquer coisa, comentando lá. Às vezes vamos fazer uma maratona pra fechar um jogo, né? Ou pra jogar em multiplayer, né? A gente vai procurar fazer uma coisa bem bacana. Eu só tô esperando o meu provedor de internet mudar o serviço, né? Porque o atual serviço ele não consegue fazer o upload tão bem, então às vezes sai com a qualidade cagada. Além disso, a gente tem outro recado aí, Excel, por favor. Galera, é o seguinte, o meu café eu gosto com 3 colheres de açúcar. Tava tomando, né, filho da puta? Tá frio, eu agradeço. Não, assim, sacanagem. Então, galera, a novidade é a seguinte. As votações, estamos esperando vocês colaborarem, fazerem as votações pra gente poder eliminar as pessoas do Versus e poder adiantar a chave pra chegar naquele momento em que teremos um grande campeão. Mas pra isso, precisamos dos vossos queridos de vocês, meus queridos. Com certeza. A gente teve o último programa, o Game Track 73, que foi entre Juninho e De Martini, né? Não participei, fiquei muito chateado dele. Mas o próximo Versus já foi gravado, vai ser o outro Versus que vai participar, porque a gente adiantou um conteúdo, então foi um momento que você tava estudando. Estão vendo como é que é, né? Saio pra fazer uma prova, sou deixado de lado. Ó, terrível. Então, deixando essa choradeira de lado, olha só, a votação vai até quarta-feira, dia 31 de julho, né? Então você pode votar. Lembrando que quanto mais você comentar nos programas diversos, mais você tem, digamos, um ticket pra ganhar uma premiação. A gente tem 3 jogos pra sortear no episódio final, né? Olha só, galera, conforme mais vocês votarem, mais cedo a gente consegue chegar no final das chaves e poder decidir o campeão. E vejam só, esse campeão, ele vai escolher os ganhadores dos jogos que a gente vai sortear pros ouvintes. Bom, então assim, como o Excel já parafraseou aí, né? A gente vai ter um ouvinte sorteado e dois deles selecionados pelo campeão pra ganhar o jogo que a gente tem aqui na listagem. O campeão, ele pode ou não receber um desenho dele em casa. Mas então, galera, não deixem de fazer a votação, colaborem, participem das votações e indiquem também quem vocês gostariam de ver num próximo campeonato de Versus. Por que não? É isso aí. É importante qualquer feedback de vocês, porque a gente pode adaptar o tema, mas no geral o pessoal tá curtindo bastante no formato, tá muito engraçado. Foi o que eu falei, eu acho que no primeiro que a gente gravou, que é um dos formatos mais divertidos pra gente gravar, né? Aham, que foi contra o Rubens contra o Fernando, vai estar linkado aí embaixo aí. Que é um dos que a gente termina mais gostando de gravar. Então votem lá e deixem seus feedbacks do que vocês gostariam de ver, não gostariam de ver. Tipo, ó, o Snake tá chato, vamos tirar ele do cast? Você quer tirar o Snake do cast? Ó, cara, votem aí se você quer manter o Snake no programa. Não, brincadeira. Sacanagem. Bom, vamos só passar o último recadinho antes da gente encerrar aqui nossa programação da rádio. Antes de você sintonizar pra outra estação, né? A gente vai só deixar aqui as formas de entrar em contato com a gente, né, Excel? Exatamente. Pra você entrar em contato com a gente, você procura lá André Luiz Pinto no Facebook. Você fala com ele tudo que você quer. Luiz Pinto, cara. Todo mundo me zoou com o meu nome. Puta que pariu. Mas enfim, na verdade, você pode entrar em contato com a gente através do nosso e-mail, o gametrack@levelmais.com. Ou então comentar no Facebook nos nossos posts, né, galera? É, só comentar no Facebook, no post. Os comentários lá. Sim, é isso aí. Além disso, pode também entrar em contato com a gente no Twitter, né? O nosso Twitter tá lá um pouquinho esquecidinho, mas a gente vai voltar um pouco mais com atividades com ele, né? Pra indicar sempre quando tiver stream. Se você quiser saber de qualquer novidade do Level Mais, você pode saber através do Twitter do Level Mais, @levelmais, bem simples assim. O Facebook, além da nossa fanpage, né? Que é facebook.com/levelmais, a gente tem nosso grupo oficial, que é o grupo Social Club, né? Exatamente, é só entrar lá, que a gente tá. Um de nós está sempre lá presente, vendo que a galera tá postando, que a galera tá curtindo, sugestionando também. E vocês também podem entrar em contato com a gente pelos mais diversos meios. Recentemente adquirimos uma torre de correio. Podem mandar pra gente corvos, araras, corujas, pombos, lebres, coelhos e quizá até raposas correio. Olha aí. Ficamos por aqui e a gente vai encerrar com a música do The Megas. Então, galera. Nos vemos no próximo level. Nos vemos no próximo level, olha só que maravilha. É, esse é o meu tchau, né, amigo? Falou, galera, tchau!